00 graus, 16 nós, gol no meio, 01. Livre pouso, 601. Salvador, boa noite, bola 567, ponto espera na 28, pronto. No 567 no ponto de espera, pronto? Afirmativo, 567. Ali mantém cabeceira 28 no 567. Ali mantém 28, 567. No 601, solo aos 3-0. Libere a pista à esquerda e chame solo, frequência 1219. Na esquerda 219, 601. Boa. Boa. 1567, fique atento que logo após a decolagem, assim que rodar a aeronave, vai encontrar turbulência, ok? Os tráfegos que decolaram há cerca de 30 minutos fizeram esse reporte. Afirmativo, 1567. Pista 10 livre, o vento 200 graus 14 nós, tem decolagem autorizada, gol no 567. Autorizado a decolagem, 1567. 940, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Eoleda Bridge. Decola da 28, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5562, coteja. Autorizado Guarulhos 360, não, Pesolo 16, decola Cadael Leda, da 28 com primeira curva esquerda, 120, décima 8, controle 5562, transponde para o gol 940. Após Leda Bridge, chama para o pushback funcionamento. Leda Bridge, cruzará, funcionamento, gol no 940. Salvador, Papá Romeu, Tango Alfa, Papá, 430, São Paulo. Tango Alfa, Papá, informa o Pátio que se encontra. Aí ele está. Saída prevista da Eoleda da Bridge, aguarde cópia. No 567, decolou os 32, chama agora o controle em 1208. Uma boa noite. 208, muito obrigado, uma boa noite. O 1567. O 567 da Gol, submantém nível 360 na saída Arbor, vigilante. Gente, Arbor, 360, liga atenção no 567. O Guardião 07 chamou o controle? Afirmo, circulou do Cabo São Dina, agora vai manter 510 na linha do litoral com 04 a bordo. Cabe para Ondina, ok, 510 via linha do litoral, em forte sinal para o pouso. Bom sinal, Guardião 07. Autorizado São Paulo 430 pela Campo Azul 16. A venda da Eulinda Brite, depois 17, curva direita, transponde 5543. Controle 120, decima 8, informa pessoas a bordo. 1208, controle de Sago 2 para B. Gente, 2 a bordo, altímetro 1019, cotejamento correto, para acionamento chame torre 18, decima 95, bom voo. 297, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 125, 13325, até 3897, boa noite. É o Leda Bridge, decola da 28 curva esquerda, controle 128 decimal 120 decimal 8, aciona 5554, coteja. É, está autorizado para confins do nível 360, via para o segundo meia, decola da El Leda Bridge da 28 com curva esquerda. 208, controle 5554, tem responder agora. Procedimento correto, chama para o Jet 6720, paciente da Charlie, para o Galeão, 360. Saída prevista, é o Leda Bridge, aguarde cópia. Leda Bridge, obrigado. Gol no 567, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 288.260, uma boa noite, gol no 567. Boa. 6720, pronto para copy? 1, 2, 3. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesolo 1-0, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 28, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5527, Coteja. Autorizado Galeão, 360, Pesolo 1-0, da EL, Leda Bridge, a saída, pista 28, curva esquerda. 120, decimal 8 é o controle, 5527, o transponder está na 04. Sente cotejamento correto, chama para pushback isolamento. Obrigado. 1-0. É autorizado 1-0, 6326. Galeão 07, controle. Mantenha condições. Slide, reporte e Pituaçu. Falta Pituaçu, 07. Alô, Salvador, Gol 940, está no gate 06 para pushback, pelo menos. Autorizado, chama para o táxi. Já para o táxi, Gol 940. Pituaçu, Guardião 07. Torre, 18 decimal 95. 118.95, boa noite. Boa. Torre, o Guardião 07. Torre, o Guardião 07. 07, na presente direto para Aeracuse no solo, vento 200 graus, 189, Guardião 07. Na presente direto Graé, Acusa no solo, Guardião 07. Obrigado. Controlado, Guardião 07. Guardião 07, solo aos 46. Frequência livre, Guardião 07. Salvador, boa noite, Antena 3197. Formação Charlie. Antena 3197, pronto para cópia? Pronto para cópia. Antena 3197, autorizado Galeão, nível 380, via Perzulu 10, saída da Eoleta Bridge. Decolada 28, curva esquerda, controle 120.8, aciona 5573, coteja. Autorizado Galeão, decolando da 28, curva esquerda, da Eoleta Bridge, a Perzulu 10208, controle 5573, transponder, tá 3197. Estacionamento correto, chama para pushback acionamento. Tá lá, não. Solo, gol, no 273, acionamento na 3. Sente autorizado no 273, vai fazer o pushback com a cauda ingressando na Índia, chama para o táxi. Teve a cauda pra Índia agora. Salvador, 940 para o táxi. 3:48 de autonomia, Fernando Galeão, 184 a bordo. Confirme o 940, copiamos 84 a bordo, confirma os outros dados. 184 a bordo, 3:48 de autonomia, Fernando Galeão. Meu pés, ajuste no 099. 2000 pés, com 19, eu chamei a 6326. Lu e Alfa, no ponto de espera da 28, torre 1 no noite, decimal 9, 5, com voo. Autorizado o táxi via pátio 3, estilo Alfa, no ponto de espera, torre 18, 9, 5, gol 9, 4, 10. Correto. Papa Tango, Romeu Tango, Golf, acione identificação, vou na proa de Dael para a chegada Karen. Tango, Dael. Salve, Salvador, gol na 601. No 601, pronto para a cópia? Pronto, cópia. Paulo 601, autorizado Galeão, nível 360, Viper Zulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 28, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5571 no cotejo. Autorizado 360, Galeão, Viper Zulu 10, decola da 28, curva esquerda, saída da Euleda Bridge. Controle 120, responde 5571 na 601. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Papá, prossiga. Para acionamento vai chamar torre 18, decimal 95. Oi, salve, boa noite, papá, Roberto, Tango Alfa, papá. Tango Alfa, papá, boa noite. Acionamento. Livre acionar, reporte táxi, Tango Alfa, papá. Controle, o Chanel 6326, então libera a velocidade pra gente na posição CARI. Chanel 6326, livre. Grato. Alfa-Tango Romeu Tango Golf, desça para 2 mil pés, ajuste 90119. Gente. Boa noite, Chanel 6259. Boa noite, 6259, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Procedimento ILS Zulu, reporte estabilizado. Autorizado ILS Zulu, vai reportar estabilizado, 6326. 6720, aguarde, eu passo no setor para pushback. Aguardando a próxima. Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge, decola da 28, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5566, coteja. Autorizado 0, né, Perzulu 16, decola da Euleda Bridge, 1208, 5566. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Aprovado para o push acionamento no 02. Gente, aguarde o número 3 para pushback no setor. Ok, obrigado. Thank you. O Chané 6326, provavelmente a pista encontra-se molhada porque houve chuvisco. Molhada, graças, 6326. Estão na Índia? Batido. Localizador da 22, Toshinha 6326. Chané 6326, complete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118.95. 2295, Toshinha 6326. Torre Salvador, Toshinha 6326, no localizador da 22. 6326, boa noite, continue a aproximação, pista 28, o vento 220 graus, com 1,6 nós, o último tráfego reportou teto em torno de 1.200 pés nesse setor, informe visual com a cabeceira, o Chanair 6326. Gente, vai ser uma visual com a cabeceira, pode informar se a pista está molhada? Ok, observando aqui alguns trechos secos, outros trechos molhados. Então ela deve estar parcialmente molhada, ok? Baseando-se pelo pátio e pelo estacionamento aqui próximo à torre, ok? Sim, graças. 6326. 2 Salvador, boa noite. Gol 1940. 1940, boa noite. Próximo ponto de espera da 28, pronto para ingresso de decolagem. Sente, mantém o ponto de espera, o gol 1940. Vai manter a ponte parada 28, gol 940. 940, confirme as condições da taxi. Seca ou ainda parcialmente malhada? Seca. Seca? Ok, obrigado. 6326, informação do tráfego na taxi que está seca a pista, ok? Ok, grato, 6326. Dois a bordo. São José alternado. Tem táxi autorizado, reporte para ingresso na pista. 1-7, Tango Alfa, papá. Papá. Solo, gol 1273 para o táxi, 178 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. No 78 a bordo, 1099, táxi via Pat 3, Kilo e Alfa, no ponto de espera da torre 18.95, bom gol. Pat Kilo Alfa, ponto de espera 18.95, gol 1273. Autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado na cabeceira, será o número 2 para decolagem, Tango Alfa Papá. Depois vai alinhado, Tango Alfa Papá. Visual, Chanel 6326. Livre pouso na pista 18, 220 graus, 169, o Chanel 6326. Livre pouso, Chanel 6326.